Estação 9892, bom dia, informação Delta. Bom dia, total 9892, identifique, chega da mar e desça para 2000 pés, o ajuste 9012. Afirmativo, entendeu, descida para 2000 pés. Autoriza da presente TAP para o total 9892, chegar da mar. Autorizado, direto TAP, total 9892. Ok, direto ITAP, total 9892, informa que está ali recebendo com clareza 2, densidade 3. Oceano 6251, não chame Recife, 1251. 251 com Recife, até logo. Total 9892, está livre ao final do procedimento, informe no localizador. Sim, informará no ar, total 9892. Estabilizando o curso localizador, total 9892. 9892, Torre 1 ou 8, decimal 95. 1895, total 9892. Torre Salvador, total 9892, Cordial, bom dia. Total 9892, pouso autorizado na zero, vento 290 graus com 02 nós. Bom dia. Ok, livre pouso na 109892. 9982 Paulo 01, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette, pátio 3, remoto 08. Alfa Juliette, pátio 3, 98892. Salo Salvador, é o TAM Mike Yankee India, solicitando autorização de retorno para o ping 02 do Pati 1. Autorizado, retorno até o 02. Ok, obrigado. Do Alfa, Sui Charlie, bom dia. Prossiga. Alfa, Sui Charlie, solicita autorização de reporte da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 1. Ok, autorizado até a saída do pátio 3. Reporte na saída do pátio 3, o Alfa, Sui Charlie. Bem, que obrigado. Salvador, bom dia. É o Azul Alfa em Antioquia. Prossiga. Solicite autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição número 3. Ok, chame na saída do pátio 3. Em Antioquia, sim. Bom dia, identificação desse operador, 2.000 pés, chegada bom, se ajuste no 0 no 2. Alfa X-Ray Charlie, solicita autorização. Aspirando a parte principal até o número. Autorizado, autorizado, chame no término. Salvador, é o São Mike Anquinha, informa o término do reboque, posição 02. Muito obrigado e um bom dia e um bom Natal. Obrigado, você também. Salvador, Alfa Yankee Oscar, solicita ingresso ao pátio principal até a posição número 3. Autorizado, autorizado. Yankee Oscar, sim. Gol 995, bom dia, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, chegada bom. FSB até 2.000 pés, chegada bom. Alfa Yankee Oscar finalizando, reboque até a posição número 3. Bom dia, grátis. Bom dia. Brasil no 795, desça para 2000 pés, chegada bom, se ajuste no 0 no 2. Delta 2000 no 0 no 2, na bom. 597, autorizado, LS, reporte estabilizado. Montana estabilizado, 3597. Mandou bom dia, tá 3597 e LS pistão no zero. 3597, livre pouso no zero, vento 300 graus, 02 mar. Livre pouso, tá 3597. 357, Paulo 36, direita na minha escuta, Alfa Juliette, 04. O 995, autorizado LS, reporte estabilizado. Será estabilizado, gol no 995. Estabilizado, ILS, gol no 995. 995, chame a torre, 198, decimal 95. 895, bom dia. Gol 17, 15, autorizado, ILS, pode estabilizar. Portal estabilizado, 17, 15. Santo Simbra, baixo travado. 995, livre pouso no zero, vento 320 graus com 039. CS, livre pouso, 190, gol 995. Fixo, Alas 43, direita, Alfa Juliette, portão 10 na minha escuta. Direita, Alfa Juliette, portão 10, estou escutando. Realizado o gol 17 no tempo. 17 no tempo, 18 decimal 95. Não compreendeu. 118 decimal 95. Salvador, bom dia, gol 7-5, não vai chegar travado. 7-5, livre pouso 10, vento 2, vento corrigindo, vento variável 3-9. Variável com 3 em livre pouso.